fazer de novo, vai. Fazer de novo, vai. EGC de las Cantucas. Sintomas de amor me fez relembrar o nosso passado.